este era para ser o episódio 20 do Teto em Discussão, mas houve um problema enorme no som. Sem querer, pus demasiada compressão no MP3 e o som, além do ruído de fundo, ficou muito mal. Mas ainda se consegue ouvir o que é dito. É uma pena, porque falei com o André Del Pozo, ao condutor, do Buraco a Seu Sistema e Conjunto de Ngonguenha, e ele merecia melhor qualidade. A ver se retimos a dose, com outros temas e de uma maneira igualmente espontânea, daqui a uns meses. Repito, o som é mau, já sei. Daí não lançar como um episódio igual aos outros. E é isto. Thank you.